Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui a levar até si mais um programa repleto de boa música portuguesa, como tem sido nas semanas anteriores. Então hoje vamos abrir este programa de uma forma bem alegre e toda ela cantada em feminino, ou seja, com a colaboração da Joana, da Ruth Marlene e da Rebeca. Então vamos começar por ouvir a música Mulher Polícia da Joana. Depois vamos ficar com a Moda do Pisca-Pisca da Ruth Marlene, um grande sucesso na qual ela se destacou nos palcos de Portugal. E depois vamos nos deixar de conversa e quem diz é a Rebeca. Então vamos à música, porque é da música que você está aí à espera. Castete, no castete.

coisa belinha, mas confesso que me faltam utensílios de cozinha. Todas me dizem o mesmo, que jantar delicioso. Quem tem fome desespera, pois sou muito vagaroso. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Estamos cá de novo para levar até si mais algumas músicas. E desta vez arranjei-lhe um bloco musical muito interessante, alegre e bem disposto. Então, antes disso, caso você se sinta à vontade de fazer uma crítica, uma sugestão, um apelo, ou quem sabe mesmo planear o próximo programa Portugal Musical, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Por que não sugerir umas 15 músicas e eu, se estiver por aqui, fazer um programa à sua medida e ao seu gosto. Fico aqui à espera do seu e-mail e fico a contar que você adira a este desafio feito por mim próprio, por Leandro Amador. Então agora vamos à sugestão musical que eu levo até si, que é... Vamos ficar então com a Linda. E ela diz: quem quer a pardalita dela. Eu acho que ela tem para lá alguns passaritos, e então tem lá uma pardalita, uma passarita, chame lá o que você quiser para oferecer a alguém. Depois então vamos ficar com o Zé do Pipo, Oh vai, oh racha racha. Depois então, para terminar, uma sequência musical de três músicas, como tem vindo a ser nesta hora de música, vamos ficar com a Rosinha, quem põe a minhoca sou eu. Isto é uma história que eu já conheço, então posso adiantar para todos que é quando ela vai à pesca lá com o marido, num daqueles concursos de pesca. Então eu acho que ela é a pessoa mais indicada para pôr a minhoca, porque ela tem aquele jeitinho, ela basta ser mulher para ser mais aperfeiçoada nas suas tarefas. Então eu passo-lhe essa função dela enfiar lá a minhocazita no anzol para ele poder lançar a cana e apanhar novamente mais peixe. Então, agora nós estamos aqui a aprender como pescar, mas estamos aqui para ouvir música, não é? Então, vamos à Linda, depois ao Zé Pipo e, para terminar, com a Rosita a enfiar a minhoca. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Que hoje não sou de ninguém se me deres um beijo teu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Peço desculpa, mas não foi isso que a gente tinha falado, perdão? Então, o que a gente falou É isto. Agora sim, vai tocar. E está difícil de entrar. Ai, será que ele ainda não quer vir colaborar connosco? Parece que não. Quero ir para o baile dançar. A sua filha é o amor. Não falta quem lhe queira pôr a mão em cima e sua boca beijar. Mas eu prometo, pode crer, não deixo isso acontecer. A sua filha só eu lhe posso mexer. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Que hoje não sou de ninguém, se me deres um beijo teu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Podes chegar alguém e levar o que é meu. Pois é, mas o bloco musical não entra, não sei porquê. Então vamos ter que retomar isto depois desta música. Vamos ver então o que é que vai girar aqui para você. Minha senhora, eu penso que está na hora. Isto acontece, são coisas. Eu lhe prometo que quando ela for embora, a ponho em casa tal e qual como ela vinha. Eu sou solteiro, bonito e bom rapaz. Apenas quero ir para o baile dançar. A sua filha é um amor. Não falta quem lhe queira pôr a mão em cima e sua boca beijar. Mas eu prometo, pode crer, não deixo isso acontecer. A sua filha só eu lhe posso mexer. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Podes chegar alguém e lutar o que é meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Que hoje não sou de ninguém, se me deres um beijo teu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Aperta bem o teu corpo contra o meu. Aperta bem, meu amor, aperta bem. Que podes chegar a alguém e levar o que é meu. E agora então vamos ficar com a música do... Vamos ficar com a música do Arco-Íris, Ricos Enfermeiros. Depois então vamos ficar com... Sol Brilhante, Milu, Teteia. São estas músicas que vão brilhantar então agora os próximos minutos aqui na sua rádio. Fiquei doente, o que o doutor receitou foi ficar no hospital. E no meu internamento havia dois enfermeiros para cuidar do meu mal. De manhã vinha o primeiro, fazendo pequeno almoço, e me dava a boquinha. Outro em tudo ajudava e até me animava quando chegava a noitinha. Ficava ali do meu lado, fazendo-me companhia, segurando minha mãozinha. Ai, que ricos enfermeiros arranjou o senhor doutor para ficar à minha beira. Ai, estou a ficar apaixonada pelos meus dois enfermeiros. Eu vivo enamorada.

sozinho. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Agora sim, depois de resolvido aquele problema técnico, vamos conseguir então ouvir o bloco musical que eu tinha anunciado, a Linda, o Zé do Pipo e o e a Rosinha. Então, vamos à música. Vai andar tudo à paulada quando

Pergunta por que eu não é capaz. Ai, sou eu, sim, sou eu. Eu levo na cana, mas com a minhoca não satisfaz. Ai, sou eu, sim, sou eu. Quem põe a minhoca porque eu não é capaz. Ai, sou eu, sim, sou eu. Eu levo na cana, mas com a minhoca não satisfaz. Coitado do homem, não consegue desenrascar-se lá com a minhoca. Então agora vamos ficar com mais um bloco. E espero bem que este não dê complicações como o anterior. Então agora vamos pensar no imigrante. E juntamente com o Jorge Ferreira, que é ele que nos vai cantar a música na qual se inspirou nos imigrantes para fazer esta música. Depois, então, está tudo interligado. Imigrantes, mês de agosto, vamos recordar o saudoso Dino Meira com a música Meu Querido Mês de Agosto. Depois, mais um dia, é aquilo que por vezes eles gostavam de ter. Mas quem vai cantar agora para terminar este bloco musical é o José Cid, mais um dia. Então vamos a este bloco musical e espero que não dê problemas. Exatamente, está a entrar. O sonho do imigrante a voltar um dia afinal. Passa dias recordando quantas noites vai chorando por sua terra natal. Os anos vão se passando e ele vai adiando o dia em que há de voltar. Depois de ter recebido uma carta comovido, baixinho diz a chorar: que saudade, que saudade, saudades que eu tenho de ti. Que saudade, que saudade da terra onde eu nasci. Trabalha o dia inteiro entre um povo estrangeiro para ganhar o seu pão. Já tem rugas no seu rosto que são sinais de desgosto, de dor e desilusão. As festas e procissões, sua fé e as tradições, e eu nunca esquecer. Relembra a mocidade, recorda com saudade a terra onde nasceu. Que saudade, que saudade, saudades que eu tenho. Saudade, que saudade da terra onde eu nasci. Que saudade, saudades que eu tenho de ti.

foi um prazer. Então foi um prazer estar aqui e levar até si mais um programa repleto de boa música portuguesa. 2 ou 8 dias voltarei aqui para estar novo e levar até si mais uma hora de boa música daquela que você gosta. Então um beijo a todos e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Não, não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração.